poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt. Laurinda Alves nasceu em dezembro de 1961. Estudou no Liceu de Queluz, um espaço que recorda como acolhedor, onde havia quase um sentido de família. Era muito boa aluna a português e muito boa jogadora de basquete, primeiro no Queluz, depois no CIF, onde foi campeã. Quem a conhece de perto e de sempre diz que o sentido de responsabilidade apurado é uma característica precoce. Segundo as palavras de sua mãe, aos 4 anos Laurinda Alves poderia perfeitamente ficar a tomar conta do irmão, que ela ficaria descansada. Encontrou também nos escuteiros o mesmo apelo exterior para crescer mais depressa. Gostava dos acampamentos e puseram-na como chefe dos Lobitos. Aos 17 anos participou num concurso para entrar na RTP e foi selecionada entre mais de 2 mil candidatos. Como era menor de idade, não podiam legalmente contratá-la, mas disseram-lhe que esperariam que fizesse os 18 para entrar na empresa, e foi assim que começou no jornalismo, ao mesmo tempo que estudava comunicação social na Universidade Nova. Televisão, rádio e imprensa escrita, onde se destaca esse projeto de uma revista chamada X, mas também o programa de televisão Verdes Anos, ou a reportagem de investigação que lhe valeu, por exemplo, o Prémio Gazeta do Clube de Jornalistas pelo seu trabalho de investigação sobre o assassinato do general Humberto Delgado. Uma longa carreira ligada à palavra, à voz, e onde se inclui uma distinção com o grau de comendador da Ordem do Mérito pelo debate e defesa das questões educativas no ano 2000. Um percurso para o qual, se olharmos através de uma rede mais apertada, encontramos uma constante no tratamento dos temas do jornalismo que dizem respeito ao outro e às muitas formas de lhe contar as histórias, como se o ângulo de observação da realidade de Laurinda Alves se construísse antes de mais através da pessoa e da sua singularidade, para depois lhe contar a história e partir daí para um tema maior. Fez igualmente desta atenção à singularidade e à universalidade de cada pessoa um modo de estar em sociedade, através do voluntariado, dando aquilo que todos nós temos como mais valioso, o nosso tempo e a nossa atenção. Atualmente é professora de comunicação, liderança e ética na Nova SBE e colunista no Observador, e acaba de ser eleita vereadora independente para a Câmara de Lisboa, ao lado do novo presidente da autarquia, Carlos Moedas. Não sei se vamos falar de política num podcast de poesia ou se a política e a poesia se cruzam, já lá vamos. Ligada à comunicação desde cedo, procura simultaneamente encontrar no silêncio ou em retiros anuais, com os jesuítas ou através da oração diária, a harmonia necessária para recalibrar energias e prioridades. Para terminar esta apresentação que já vai longa, quero ainda dizer que Laurinda Alves é mãe de Martim Sousa Tavares e trago este dado biográfico tão importante por causa de uma frase sobre a maternidade dita numa entrevista recente e reveladora da textura dos valores da minha convidada. Aconteça o que acontecer, se nós falharmos com os nossos filhos, falhamos tudo. Essa é a minha convicção. Fim de citação. E por falar em convicções, defendo fortemente a ideia de que uma das coisas mais importantes que devemos conseguir na vida é saber o que não queremos. Laurinda Alves, pegando nesta ideia final, agradeço-lhe muito ter querido estar aqui comigo no podcast do Poema Ensina a Cair para falarmos dos poemas da sua vida. Quando é que soube que gostava de poesia? Lembra-se? Lembro-me porque começou com a Teresa Belo, que era casada com o Rui Belo, e era a minha professora de francês. Eu gostava muito dela, era uma mulher muito, ela era muito bonita, muito livre e muito à frente, aquilo que nós consideramos uma pessoa muito à frente, que tem a ver com isso, tem a ver com uma pessoa que nós sentimos que está só presa ao essencial e a mais nada. E no caso dela, ela era a minha professora de francês, eram as línguas no liceu. E era a palavra, sim, era a palavra no secundário. No secundário, liceu de Queluz. E ela mostrava o poder da palavra, mas com alegria e leveza. E acho que muitas vezes, na escola secundária, no liceu, nós impingimos aos alunos matérias e estudo e carregamos-los com essas matérias e fica um fardo. E muitos alunos e muitas crianças deixam de gostar de ler na escola, quando nós sabemos que as crianças começam, adoram, ficam... ler para elas, ou alguém ler para elas, ou elas lerem, é encantatório, é outra dimensão, crescem com... Entrar num outro mundo. Mas depois chegam à escola e há aqui um fenómeno muito negativo, em minha opinião, que faz com que elas deixem de gostar de ler. E hoje em dia temos muitos jovens que não leem. E a Laura ainda tem contacto com essa realidade, não é? Porque visita escolas, tem visitado nos últimos anos e tem essa percepção, não é? Que há um afastamento da leitura. Tenho essa percepção de que há um afastamento grande, que a leitura hoje em dia... A atenção é muito volátil, não é? Com as redes sociais, com os níveis de atenção são cada vez mais escassos, as janelas de oportunidade de atenção são cada vez mais pequenas e o tempo mais curto. E ler, parar, sentar-se para ler, é difícil porque concorre com um tempo muito mais acelerado, com uma vertigem que é o que se está a passar nas redes sociais, o que se está a passar no grupo de amigos, o que se está a passar na realidade real ou irreal, ou também na fábula que se constrói muitas vezes das vidas das pessoas nas redes sociais, mas isto, ou na televisão, não é? A televisão é muito hipnótica, as séries, as Netflix da vida, tudo isto puxa por nós e nos tira aquele tempo que é um tempo mais demorado, em que uma pessoa se senta com tempo para ler. E que requer uma atenção exclusiva, que outras atividades não requerem, ouvir música, ver televisão, podem estar pessoas connosco, a leitura é uma relação um para um, não é? E nós precisamos de estar ali. Completamente. E é outra coisa, não é? É outra dimensão, é outra exigência. Mas é extraordinário porque haverá sempre e sempre houve, pessoas que gostam de ler em todas as gerações e, portanto, não perderam o gosto, antes pelo contrário, gostam. E, por isso, também encontro muitas crianças e muitos jovens que continuam a gostar muito de ler. Portanto, também é muito injusto falar só... Dizer que não se lê hoje em dia e a culpa é da tecnologia, não é? Ou das redes sociais. Não. Acho que as pessoas se habituaram a ler mais curto, mais imediato, não é? Tudo está à distância de um clique. Mas a Sofia de Mel Brainer dizia uma coisa extraordinária, e ela já teria feito, faria agora 102 anos, ela dizia, nós sabemos mais do que percebemos. E se ela dizia isto no tempo dela, imaginem nós agora, que temos tudo à distância de um clique, que não temos tempo a processar a informação, e de facto sabemos mais do que conseguimos perceber, do que conseguimos interiorizar, integrar, processar, e esta nova consciência de nós mesmos neste mundo muitas vezes é caótica, parece um lugar de desordem e é difícil de ordenar, de pôr por ordem. Mas eu lembro muito esta frase dela porque a mim diz muito e às vezes faz-me parar. Eu, por exemplo, eu não vejo televisão e não vejo televisão para ganhar tempo para a leitura ou só para estar ou para poder processar, às vezes puxar o filme do dia para trás e perceber o que é que aconteceu, porque nós vivemos também vidas, desde que acordamos até que adormecemos, as nossas chamadas walking hours, acontecem mil coisas, mil encontros. Há muitos inputs, há muitos já. Se uma pessoa não para, não tem um bocadinho para unir em si aquilo que está disperso e fragmentado, começa eu acho que às vezes até temos somatizamos isso, não é? O LIC precisa do silêncio para fazer isso, para se reorganizar com o tal buliço do dia-a-dia, que precisa do silêncio. E que o silêncio às vezes, no seu caso, vem também com a oração. É assim? É verdade, eu sou de missa diária, eu acabei de vir da missa, tive uma reunião e depois fui à missa e vim. E preciso imenso dessa, não é só o silêncio pelo silêncio, eu preciso sempre de um silêncio que me leva à oração, ou que me eleva a este patamar da dimensão espiritual e que me põe em contacto, em comunhão, para mim, com Deus, que sou crente, e também nesta comunhão espiritual das pessoas que também se revêem nesta religião católica, mas também já fiz coisas com budistas e encontro-me também muito no silêncio dos budistas e sou bastante ecuménica E é uma coisa que eu também que gosto e que tento transmitir. O meu filho também é bastante ecuménico e nem sequer é crente. Acho que é só um ser humano, mesmo bom, mas não crendo no sentido religioso. E este silêncio vem exatamente para aquilo que eu estava a dizer, vem para unir em mim aquilo que anda disperso em mim e entregar o dia. Mas o que e é que anda disperso? São todas as atividades que tem. Todas num as dia walking toda, day normal. Sim, todas as exigências. As aulas, toda, a rádio. Exato. Agora a minha vida acaba de mudar, não é? Não sei quando é que as pessoas me vão ouvir, porque hoje em dia tudo o que está online pode ser ouvido agora. Sim, claro, é isso. Agora, temos de ter presente que isto é gravado poucas semanas depois da eleição para a Câmara de Lisboa, mas vai ficar online, claro. Exatamente, portanto, o desfazamento é enorme, as pessoas podem me ouvir daqui a um ano. Claro, podem sim, ouvir, claro, sim, claro que sim. E de facto a minha vida neste momento está a mudar muito, e é um ritmo muito acelerado, e isto vai-me fazer deixar muita coisa e concentrar só nesta ação política, que no meu caso é uma ação política cívica. Aquilo que me faz estar na política é um impulso, é um movimento, é uma demanda interior de cidadania semelhante ativa. Semelhante à que teve no MEP. Exatamente, exato. Uhum. É exatamente. Portanto, a motivação, isso. Digamos, é uma interna causa, ou interior é essa. É sempre uma causa do bem comum, de servir, de estar ao serviço, e de facto é estar ao serviço, porque se nós formos incorruptíveis, quando vamos para a política, vamos ganhar muito menos do que ganhávamos. Mas já pensou nisso? Quer dizer, deve ter pensado nisso antes, imagino eu, não é? Claro, vamos deixar tudo o que fazíamos. Vai deixar? Sim, eu tenho que deixar, porque não é... Não tem de ser, é um full-time job. É um full-time job. E é uma missão colossal, porque é uma grande cidade, e as grandes cidades, Lisboa não é exceção, mas Lisboa é de facto uma grande cidade, é a cidade capital. Mas é um amontoado de situações, de emergências para resolver, situações que estão algumas com nós cegos, que é preciso também desatar esses nós, e depois é preciso também fazer uma boa governação e criar um sistema colaborativo. Eu estou viciada em sistemas colaborativos há 30 anos, é impressionante, estava a dizer isso ao meu filho há pouco tempo, e estava-lhe a dizer que realmente é impressionante, porque quem como eu está há mais de 30 anos a ser freelancer, a criar os seus projetos e as suas equipas, e quem como eu adora o que faz e se rodeia de pessoas que adoram o que fazem, e eu não sou uma control freak, sou uma pessoa que delega, que confia, e por exemplo na Universidade Nova, onde eu dou esta cadeira de comunicação, liderança e ética para 10 turmas, 8 turmas, 150 alunos, 300 não é? Alunos 300 por alunos. Semestre, portanto. Sim. Eu tenho neste momento mais de 5 mil alumni, e quem como eu faz esta equipa, e somos 6 professores, eu sou professora regente e tenho os outros 5 professores, mas não há hierarquia, aquilo que um decide está bem, é uma lógica de todos por todos, e isto é um verdadeiro sistema colaborativo em que nós estamos todos a funcionar, todos de camisola vestida, de mangas arregaçadas, a querer o melhor para os nossos alunos, com abertura de coração a cada um, a saber o nome de cada um, a individualizar aquilo que nós partilhamos com eles e a aprender com eles. E é esse modus operandi que quer levar para o trabalho que vai fazer agora, pois, por Lisboa, digamos. Exatamente. Assim, na Câmara de Lisboa. Agora repara. Esse modus operandi, de trabalhar. Sim, agora repara, a Câmara de Lisboa, ou qualquer Câmara, não é por definição um sistema colaborativo, porque tem muita erosão interna, pessoas que estão lá, que trabalham há muito tempo, dão o seu melhor e ganham muito pouco, e têm amor à camisola, mas no fundo vêm passar sucessivas equipas que são eleitas e depois nem sempre se sentem valorizados. E depois os serviços, que tudo aquilo que uma Câmara, que no fundo é um governo da cidade, tudo o que sai dali, há muitas pessoas que têm queixas legítimas, anseios legítimos, expectativas legítimas, e estar à altura de não defraudar ninguém, estar à altura de não... É porque aqui não se trata só de ser incorruptível, porque incorruptíveis somos, esta equipa é, e portanto não há a menor hipótese disto, não se trata só disto, não é só uma questão ética, é uma questão de elevar as expectativas, mostrar que podemos colaborar até mesmo com aqueles que são, entre aspas, os nossos adversários. É importante isto, eu acho que nós podemos inaugurar um tempo novo. Esta questão dos novos tempos a mim interessa muito, porque os novos tempos, podem inaugurar também novos sistemas colaborativos. E aquilo que é muito polarizador, muito polarizado na política, que está muito polarizado e que é uns contra os outros, em confronto permanente, em braços de ferro, em adversidade e num sentido também de olhar para aqueles que não pensam como eu, como adversários, o que nós gostávamos, esta equipa, o que vai tentar fazer, e eu acho que vai conseguir grande parte, é envolver as pessoas. E aquilo que eu sinto, por exemplo, que o engenheiro Carlos Moedas, este novo presidente da Câmara de Lisboa, tem, é exatamente isso. Ele tem a prova disso, porque ele fez isto na Comissão Europeia, tem a prova de que ele tem a fibra dos grandes políticos, grandes visionários, grandes humanistas, que foram, por exemplo, os pais da União Europeia. O Gaspier, o Jean Monnet, o Schuman, o Adenauer, eram homens que, a seguir à Segunda Guerra Mundial, com os países, com a Europa em escombros, com os franceses e os alemães, cada um... Com as suas feridas, mas de morte, não é? Coisas atrozes que se passaram, e que uma pessoa pensa, depois destas atrocidades, nestes escombros visíveis, não é possível sentar à mesma mesa franceses e alemães. Isto parecia uma impossibilidade. E, na verdade, eles encontraram o sistema colaborativo que ali foi da interdependência. Ou seja, o carvão e o aço serviu como um ponto de partida de interdependência. Tu precisas do meu carvão, eu preciso do teu aço, vamos nos sentar à mesma mesa e vamos partilhar e criar esta lógica de interdependência. Ali foi essa lógica, aqui serão outras lógicas e lógicas mais pontuais. Não temos uma câmara em escombros, não temos essa, felizmente não temos uma guerra, mas estas lutas ou estas pequenas batalhas e aquelas conquistas que muitos de nós temos inclinação a ter, a querer conquistar, acho que se vão esbater num sistema colaborativo, mais colaborativo, em que todos nos envolvemos para o bem comum. Porque do outro lado, ou seja, aquilo que nós, imagino, nós fomos eleitos pelos novos tempos, há 7 vereadores do PS, onde estão 2 do LIVRE, há 2 do PCP e há 1 do Bloco de Esquerda. Estas pessoas são pessoas extraordinárias, são pessoas que têm a mesma aposta que nós, que é servir a cidade, servir os lisboetas, cada um com a sua perspectiva, cada um com a sua ideia, o seu ideal. Mas há, de certeza, um chão comum entre todos. O que está aqui a dizer Laurinda Alves é que há uma predisposição evidente para criar pontes com estas pessoas no trabalho que vão fazer na Câmara, mas não é? Mas estas pessoas, como são pessoas de bem, e como a intenção delas e a ação delas é uma ação também de uma consciência total de cidadania, é impossível que quando nós nos tentamos entender, é impossível que nós não nos entendamos. Claro que não nos vamos entender em tudo e não vamos andar ali a fazer favores a ninguém, não é? Mas vamos, no essencial, tenho a certeza, aliás, já vamos tendo algumas experiências muito positivas de que é possível governar para todos com todos. E eu adoro essas lógicas, adoro. Está entusiasmada, é muito curioso este podcast. Isto é um áudio, não é? Como se fosse rádio, as pessoas não estão a vê-la, mas eu posso dizer que está assim a falar disto com um... Shining eyes. É, shining eyes mesmo, assim, com os olhos abertos e muito expressiva. É curioso o caminho, não é? Porque é um caminho, como dizia, de 30 anos de freelancer, onde há uma altura da sua vida em que diz ao José Eduardo Muniz, eu vim para a RTP para ser jornalista e saio da RTP para continuar a ser jornalista, o que é uma coisa muito simbólica do caminho que o jornalismo seguiu, digamos assim, aos seus olhos na altura e aos olhos, na opinião, de muitas pessoas eventualmente. É muito curiosa essa sua posição, fez este caminho de freelancer, abarcou imensos projetos, alguns que marcaram a comunicação social portuguesa, mas é curioso fazer este percurso e agora estar aqui e dizer, bem, vou largar e vou para a política. De certa maneira acha que há um chapéu comum, porque também é o jornalismo de certa maneira também serve o outro e o jornalismo de algumas causas sociais também pretende, digamos, interferir na sociedade e que a política... Há aqui um encontro ou não? Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensina a Cair em perguntarnãoofende.pt. Eu acho que aquilo que é o chão comum, acho que é as causas, o sentido cívico de dar, de contribuir, de acrescentar valor, de tentar ajudar. Eu faço isto é um caldo familiar, os meus avós eram assim, os meus pais eram assim. Eu também sempre, desde que me conheço, sou voluntária em várias causas, às vezes pontualmente, outras vezes... sou cofundadora da Academia do Johnson, na Cova da Moura, sou uma das primeiras voluntárias da, da Associação Salvador, que é a causa de luta pelas pessoas com deficiência, não é só da inclusão, da mobilidade, da acessibilidade, tudo. Quando esteve desempregada, esteve 3 anos numa unidade de cuidados paliativos. Exatamente, porque sou voluntária em cuidados paliativos também já desde 2007, e também fiz 10 anos de voluntariado na Acreditar. Mas porquê? Com as crianças com cancro. Porquê? Porque é essa demanda, cada área de voluntariado tem uma causa. Por exemplo, na Acreditar tem a causa imediata da minha ter tido 2 afilhados que tiveram cancro. A minha afilhada com 10 anos teve um cancro, felizmente está viva, o Francisco morreu, mas a Joana está viva e ela esteve 1 ano entre a vida e a morte, tinha um osteosarcoma, 1 ano entre a vida e a morte e teve muitos meses internada num hospital de adultos, numa enfermaria de adultos, uma criança. E depois, felizmente, foi transferida para o IPO e eu estava ali à cabeceira dela, como estavam os pais dela, como ela é filha de uma prima minha, direita, e é a minha afilhada, como disse, e foi brutal ver aquilo. E eu pensei sempre que tinha que também contribuir, porque sempre que nós estamos num hospital, numa unidade, numa enfermaria, nós não estamos só para os nossos, nós temos o radar completamente ligado, atento. Claro, é impossível aos que outros. A outra realidade e, portanto, não nos toque, as outras crianças, é? Claro. As que estão sozinhas, os pais que estão fora do seu elemento, e portanto cria-se ali uma rede, uma teia, e nessa altura eu tive essa demanda interior de estar ligada a Acreditar. Mas, por exemplo, os cuidados paliativos têm a ver com outra coisa, têm a ver com o meu afilhado Francisco, que morreu com um tumor cerebral aos 18 anos, ninguém quer morrer aos 18 anos, ele era absolutamente extraordinário. E tem a ver com haver uma unidade de dor. Ele tinha um tumor cerebral, dá dores excruciantes, sobretudo à noite. E havia uma unidade de dor no hospital onde ele estava, não vou dizer qual é para não parecer que... Mas nesse tempo havia uma unidade de dor que estava, tinha um guichê aberto das 8 da manhã às 8 da noite. E portanto podíamos recorrer, ele podia recorrer a essa unidade de dor, mas à noite, que é quando as dores são verdadeiramente excruciantes... Não havia. E aquilo... mexeu muito comigo, e mexeu muito comigo a atitude dele, porque ele é uma pessoa que não se queixa, e às vezes mostrávamos-lhe a escala de dor, que vai do verde ao preto, e as pessoas mostram-se para percebermos qual é a dor, e ele apontava para o preto, que é a dor máxima, e não há ninguém que finja nestas alturas. As pessoas sabem sempre quando a dor é laranja, quando a dor é roxa, as pessoas sabem, é uma escala interessante ver até. Então isso mobilizou muito, mas uma história remota de um outro amigo meu, que é o Paulo, que morreu também com 18 anos, não tinha ainda 20 anos, morreu no IPO com cancro e na fase terminal de cancro, eu ia lá visitá-lo e percebemos que ele estava na ala, ele disse, eu estou na ala dos que não há nada a fazer. Não imagina, Raquel, o que é uma pessoa com 18 anos saber que está na ala das pessoas que são consideradas perdidas, mas como se fosse uma desistência. Continuam vivas, não é? E esta coisa do não há nada a fazer é morrer, é matar em vida, é uma coisa absolutamente sinistra, dolorosíssima, até infame. E então, o que é que acontecia? Acontecia que nessa aula, como havia poucos enfermeiros de turno à noite, fizeram, não sei se fizeram isto repetidas vezes, mas ele a mim contou-me algumas vezes, punham aquela campainha de chamada da noite. De alarme, como se fosse um alarme. E quando chamamos, exato, quando chamamos a enfermeira de turno, punham fora do alcance dele. Então, o que é que isto dava? Ele dizia que às vezes estava desesperado e às vezes o desesperado... Não podia chamar porque ele não tinha amplitude de gestos para chegar à campainha. Isto marcou-me imenso, imenso, imenso. E eu acho que estas duas histórias, o Paulo e o Francisco, tiveram na base da minha formação para a voluntária em cuidados paliativos. E eu sou voluntária em cuidados paliativos há, eu disse 2007, mas até não sei se não é de 97, agora com as datas, mas isso está escrito. E estas décadas de ser voluntária, eu primeiro comecei por ser voluntária de escrita, de participar em debates, de como se diz hoje em dia em inglês, do raising awareness, de despertar a consciência, reforçar a consciência para a questão dos cuidados paliativos. Mas quando fiquei desempregada, aqueles 3 anos, quando a X acabou, naquela grande crise de 2008, eu pensei, não, eu tenho que também pôr as mãos na massa, e agora que tenho tempo, então fiz esses 3 anos de voluntariado de cabeceira, Raquel, e foi dos tempos mais refundadores, mais transformadores da minha vida. Eu acho que há um antes e um depois disso, Nós temos muitos antes e depois, não é? Claro. Agora também tenho um antes e depois, mas há um antes e depois porquê? Porque nós percebemos a nossa natureza, a nossa finitude e percebemos, por exemplo, que a comunicação importa. Brutalidades nessa altura. Claro. Estas pessoas que eu nunca conhecia, não sei quando já estavam muito doentes, e estas em fase terminal, porque os cuidados paliativos não se destinam só a doentes terminais, isso hoje em dia as pessoas sabem muito bem, destina-se a doentes crónicos, todas as idades, a doença prolongada, irreversível, crónica ou terminal. Mas eu ali estava bastante com doentes terminais. Estas pessoas contavam-me coisas, contavam comigo, as famílias delas, criavam-se laços, como se eu tivesse sido a vida toda destas pessoas importantíssima para elas, e estas pessoas tornavam-se importantíssimas e tornaram-se importantíssimas para mim. E lembro-me destas pessoas, de cada uma destas pessoas, do nome delas todas, e de uma pessoa que era uma, eu acho que posso dizer o nome deste senhor, que era um adorável, chamava-se Arthur, e era um homem muito, muito querido, mas estava num processo de demência, e a mulher deste senhor, que era um amor, e estavam casados há muitos anos, e ela passava o dia no quarto, e quando uma pessoa passa o dia no quarto com o marido demente e terminal, é um teto baixo, é uma sombra, é uma claro, noite, duríssimo, não claro, há dia claro, naquele quarto, claro, e nós falávamos, e ela nunca saía, nós dizíamos para ela sair, ou até para ficávamos ali, para ela ir ao cabeleireiro, para cuidar de si, às vezes é preciso assim, uma coisa destas, o para que seja, a pessoa sim. se cuide de mim, e ela não saía, e um dia eu disse, como é que se apaixonaram? E ela abriu um sorriso, Raquel, ainda hoje eu conto isto e tenho vontade de chorar, porque ela abriu um sorriso e disse, a partir desse, ela começou e contou exatamente tudo o que tinha acontecido, eles estavam casados, imagino quase há 60 anos, contou pormenor por pormenor, frase toda. Por frase, a história. E depois disse uma coisa engraçada, que foi que ele, este senhor a tinha levado a um bar, que era o bar da moda na altura, no aeroporto, e que quando chegaram, sentaram-se e ele tirou os óculos e disse, tenho na minha frente tudo aquilo que eu quero ver. Esta frase, ai, que bonito. Esta frase foi dita a ela, não foi dita a mim. Sim, sim, mas esta sim. frase fica comigo até ao fim da minha vida. Que bonito, eu sim. posso ter 120 anos e a frase está cá. E é impressionante, está a ver? E o que é que aconteceu ali? Aconteceu que a partir do dia em que nós... Foi uma inspiração, isto não saiu de mim, eu perguntei aquilo porque eu, por claro. Acaso, gosto imenso de saber as histórias das pessoas que se apaixonam. Mas não por devassa, mas por beleza, acho sempre essa poesia da paixão, sim, do encontro. Sim. E então, a partir desse dia, Raquel, nunca mais houve noite naquele quarto. Ela só falava das coisas do amor e dele, porque até ali ela só dizia, não conheço o meu marido, ele não era isto. E depois, a partir dali, já não era possível reconhecer aquele homem. A partir dali, ela já só falava de tudo o que eles viveram e disse uma coisa amorosíssima. Às tantas, ela disse, sabe que nunca discutimos. E eu disse-lhe, agora não me lembro do nome dela, aliás, lembro, mas não quero dizer, não vá que é também não ela sentir-se as pessoas, desgraçada. Claro. Mas eu disse, nunca discutiram. E ela olhou assim para mim e disse, uma vez. E eu disse, mas uma vez porquê? Uma vez por causa de um candeeiro que ele queria levar lá para casa, um candeeiro muito feio, eu não queria nada daquele candeeiro. E discutimos, e eu depois disse assim, e o candeeiro foi lá para casa, não foi? E ela foi, e fez assim uma cara assim um bocadinho amuada ainda, mas o amor de uma pessoa que diz e que lê a sua vida conjugal dizendo, e sabemos que a vida conjugal ou a vida de solteiros, a vida, o que quer que seja, nunca é fácil, claro. E nunca é sem aresta, claro. E ela pôr uma vida sem aresta, e só para se lembrar de uma discussão, foi buscar esse episódio do candeeiro. Foi muito bonito. E o que é bonito nessa história é precisamente o facto de ser uma pergunta que fala do amor, que é o amor é luminoso, não é? Normalmente. É solar. E é solar, que muda uma rotina de uma mulher que está num quarto há muitos meses com um marido demente numa sombra, não é? E não é só a rotina, muda o olhar dela. O olhar. Porque ela, portanto, ela continuou a estar no quarto, porque ela não queria sair da cabeceira, só que passou a estar no quarto, mas olhando para ele vivo e para as memórias vivas que ela tinha do amor dos dois, e não para ele a morrer e uma pessoa que ela não reconhecia, porque claro. Há muitas demências, há muitas formas de demência, e a forma de demência dele, de facto, eram, por exemplo, há demências em que as pessoas... que são educadíssimas e que foram amorosas a vida toda, começam a dizer palavrões, por exemplo. É verdade, é verdade. E estas e outras situações são muito difíceis para quem está ali e pensa, Porque às tantas uma pessoa quase põe em dúvida, não é? Se não estiver bem acompanhada, sim, quase pode pôr em dúvida, sim, sobre quem é esta pessoa, ou se esta pessoa se está a revelar. Claro. Mas não, aquilo é só doença. Não, aquilo só era mesmo só doença. E por falar no amor, Laurinda, isto é uma ótima ponte, porque precisamente o primeiro poema que a Laurinda nos traz aqui para o podcast é do Novalis, e é um poema muito pequenino, que quer dizer a Laurinda, quer que não, eu diga... Não, eu não quero, eu não sei dizer, é uma muito pena. Muito pequenina, que diz só assim: o amor é a finalidade final da história do mundo, o amém do universo. Porquê é que escolheu este poema? Porque o amor é aquilo que faz a concordância do universo, de facto, um amém grande do universo. E eu acho que é o amor que todos procuramos, é o amor que todos perseguimos, é o amor que nos encanta, é o amor que nos ilude, é o amor que nos desgraça também, às vezes, mas é sempre o amor, não é? É o amor reparador, é o amor traiçoeiro, é o amor... Mas se não houver amor, de facto, não há nada, não é? Pelo menos para mim. Há quem, a Laurinda acredita que se não houver amor não há nada, mas estamos a falar de um amor passional ou, eu também li entrevistas suas onde diz que agradece, tem muito presente a ideia da importância de ser filha, da importância de ser mãe, da importância de ser irmã, da importância dos seus afetos, de todos estes amores. Mas agora estava a falar do amor passional. Não, do por amor, acaso também estava a falar do amor dos amigos, dos do amor amigos dos também, que amam, okay, e se sentem, okay, amados. E também, para mim, do amor de Deus, não é? Porque... Uhum. Para quem, como eu, crê, nunca há solidão, porque uma pessoa se sente sempre amada. E esse é um salto, esse é o salto que permite transcendermos, superarmos no pior dos desgostos. Eu tenho assistido isso também noutras pessoas, para não personalizar em mim, mas tenho visto a dor mais profunda e, porventura, aquela que o tempo não cura nem apaga, é a perda de um filho. E tenho visto... esta mesma realidade, que é sempre diferente, e cada pessoa é uma pessoa, cada família, cada caso, mas em pessoas que têm algum sentido de transcendência ou alguma crença, e não estou só a pôr aqui uma crença religiosa, católica, uhum, cristã, uhum, uhum, pode ser noutras, outro tipo de crença, e outras religiões, mas quem dá um sentido, e aí vamos ao Viktor Frankl, não é? que publicou este grande livro, que é um homem em busca de um sentido, um homem que sobrevive a 4 campos de concentração e que percebe, e que funda a logoterapia, e que percebe que as pessoas sobrevivem ao pior, ao mais desumano, à maior solidão, se derem um sentido, se houver um sentido pelo qual viver. Uhum. E esse sentido pelo qual viver, muitas vezes, é fundado no amor. É fundado no seu amor. Caso, é fundado no amor? No meu caso, é fundado no sentir-me amada por Deus, sentir-me amada pelos meus pais, amada pelos que me amam, e amar, e eu amar de volta. Eu conto muito com o amor do meu marido, conto muito com o amor do meu filho, da minha mãe, do meu pai, que já não está entre nós, mas conto muito com o amor dos amigos. Os amigos, para mim, são uma segunda família, é esta definição, que também já é uma frase feita, mas que é muito verdadeira, que é a família que nós escolhemos. E eu tive, de facto, essa graça, essa sorte, esse cúmulo Mas porque tem amigos muito antigos, ou também lhe acontece, como no poema Mal Nos Conhecemos, inauguramos a palavra amigo, ainda lhe acontece, também acredita nisso? Acontece, e acontece uma coisa engraçada, que é, eu agora com 60 anos, não é? No ano dos 60 anos. No ano dos 60 anos. Que é o ano dos 60s, dos fabulous 60s, mas dou comigo agora a poder comprovar uma coisa que eu já suspeitava desde os 20, que é esta intergeracionalidade, ou seja, as pessoas ligam-se independentemente das gerações, e eu tenho muitos amigos da minha idade, não estou aqui a gabar-me que tenho muitos amigos, mas tenho bons amigos da minha idade, tenho bons amigos que têm 20 anos, tenho bons amigos que têm 80, e isso é uma coisa que nos é dada, e que eu acho que vem, de facto, da abertura sem julgamento, acho que tem a ver com isto. Que se tem que cultivar, porque eu acho que somos muito jogadores, eu falo por mim. A Laurinda disse numa entrevista, e desculpa interrompê-la por falar nisso, que se gostava de ser lembrada de alguma maneira pelas pessoas, sim, pela palavra, pela importância da palavra, mas mais do que isso, pelo gesto e pela coerência do gesto. Numa entrevista a uma rádio, creio que à Rádio Renascença, pela coerência do gesto. Que tinha a ver com isso, de se conseguir pôr nos sapatos dos outros, digamos, uhum, assim, e de praticar essa atenção, essa escuta ativa, mas mais do que escuta ativa, sensibilidade para o outro e que gostava que isso fosse uma imagem que ficasse sua, da coerência do gesto do outro, tem a ver com o que estava a dizer, não é? Pois, eu acho que sim. Eu sinto, por exemplo, há imagens que ficam gravadas para mim para sempre. Uma delas é, uma vez eu fui a uma casa de banho pública num centro comercial, e essa casa de banho é uma casa de banho pintada de escuro, é muito sombria, eu diria até que está pintada de preto. Uma casa de banho pública, nós sabemos, por definição, é uma coisa que as pessoas não cuidam, em que eu não sei o que é que fazem nas suas próprias casas, mas nas casas de banho públicas fazem coisas inenarráveis, e que tem alguém que vai lá limpar, não é? E que vive naquele ambiente, com aqueles cheiros, com aquela escatologia, e eu entrei nessa casa de banho e cruzei o olhar com uma senhora, que era a senhora da limpeza das casas de banho, que vinha com uma caixa com o seu almoço. Ela ia almoçar ali. Era o único sítio onde ela tinha para almoçar, era no lavatório de uma casa de banho pública, onde as pessoas estão a entrar e a sair. E ela cruzou o olhar comigo e eu aquela mulher marcou-me para sempre. Mas eu tenho a certeza que ela viu no meu olhar um obrigado gigante e uma dignidade devolvida. Ela olhou com dignidade, não se escondeu, não pousou a caixa, não se envergonhou do seu trabalho, porque era certeza absoluta que era aquela pessoa que dá a lição viva de que não há trabalhos dignos, há pessoas que fazem os trabalhos com dignidade e que dão dignidade aos trabalhos, porque nós vemos CEOs de empresas e pessoas aparentemente em lugares que supostamente seriam dignos e que são os maiores corruptos e os maiores trampolineiros. Sim, como vemos pessoas que leram muito e não sabem nada sobre a bondade, não é? Exatamente. Portanto, e esta imagem, que eu não sei se as pessoas, não consigo transmitir a imagem, mas foi um entendimento e podíamos ser amigas. Ela percebeu que eu podia contar comigo e eu podia contar com aquela... Houve um encontro, houve um encontro. Uma fração de segundo que foi um encontro, não é? E por isso, eu acho que eu adoro viver assim, com esta abertura, com este não julgamento cultivado, Raquel, porque não é uma coisa fácil, nós somos máquinas de julgar. Eu acho que somos máquinas de reagir e de julgar. Somos julgamentosos em tudo. Uhum. Falo por mim, a dizer isso há bocado, porque tenho que fazer a minha culpa, eu tenho que trabalhar em mim muito, esse não julgar, porque por isso nós é que temos isto pronto. Se pudesse mudar alguma coisa no mundo, proibir a comparação. Ah, sim. Vai na sequência do que está a dizer, não é? Eu acho que porque sim. Lá está, pela comparação também julgamos, tem julgamos mais, tem menos. Valorizamos ou desvalorizamos. Valorizamos ou desvalorizamos, exato, não é? Exatamente. A comparação com os outros, comparamos os filhos, foi o que disse sim. numa entrevista. Não, e há uma coisa, Raquel, é proibir a comparação, porque a comparação é perversa, toda a comparação é perversa, a não ser a comparação de mim comigo própria, neste sentido. Como é que eu estou agora, como é que eu estava há um mês, há um ano, há 10 anos. E como é que eu quero estar também. Como é que também? Eu quero estar. Então, se a métrica for comparar-me comigo própria, sim, se for comparar-me consigo, já estou a perder, Raquel. Não tenho a sua voz, não tenho a sua biblioteca de poesia, não tenho esta maneira encantatória de conduzir uma entrevista, de fazer... Tem, absolutamente, de conduzir uma entrevista, de fazer um podcast, que é este podcast, estar no top da Apple de Portugal, de estar no coração de milhares de pessoas e está a ver, e se eu me ficar a comparar, e se eu agora sair daqui e pensar, caramba, eu nunca vou ser como a Raquel, nunca vou ler o que ela leu, eu vou perder tempo, vou desperdiçar-me, e é uma comparação perversa, porque se eu me comparar... É um exercício que não traz nada, exatamente, não é? Exatamente, então bom, é nesse digamos sentido, assim. É nesse sentido, então sim. Comparar filhos, então muito menos, eu felizmente só tenho um, e portanto... Sim, mas só eu disse isto porque a Laurinda, nessa entrevista, o que disse, porque as pessoas comparam os filhos, que é uma coisa, é às vezes também imagino que as mães, as amigas, não é? Comparem, e é uma coisa que também não é nada boa para ninguém, não é? não se deixar comparar, isso é que eu acho que é uma luta que nós temos que ter, é não só nós resistirmos à tentação de nos compararmos, mas também não deixar que nos comparem a ninguém, porque isso é que é dramático, e isso acontece no mundo das empresas, acontece na escola, acontece em casa, acontece em todo lado, acontece nos namoros, e há muito bullying, muito disfarçado, muito subtil, porque o namorado ou a namorada dizem, tu não és como não sei quem, ou aquela pessoa tem isto e tu não tens, isto é tremendo, é brutal. A pessoa não pode ser, não pode nem comparar-se nem deixar ser comparada. Agora, como é que isto se faz? Tem de ser diário, não é? Tem de ser diário, tem de ser diário. Continuamos no Novalis, trouxe dois poemas do Novalis. Para um poema, ambos são do livro Fragmentos São Sementes, que diz assim: existe em nós um sentido especial para a poesia, uma disposição poética. A poesia é absolutamente pessoal e, por isso, indefinível. Quem não souber nem sentir de forma imediata o que é a poesia, nunca poderá aprendê-lo. Poesia é poesia, diferente como a noite do dia, da arte, da fala e da palavra. Concorda com esta ideia? Eu adorava ter sido capaz de escrever isto. Eu adoro o Novalis, adoro este poeta do romantismo alemão. Sim. Eu tenho este livro, Fragmentos são Sementes, e tenho livros sobre ele, e é uma pessoa... É impressionante, ele diz coisas incríveis. Metade é ciência e a outra metade é fé. Diz coisas assim que não... Depois tem poemas proféticos, poemas que nos elevam, que nos encantam. Eu adorava e concordo inteiramente. Concorda com esta ideia de que poesia é poesia, é indefinível, e quem não souber nem sentir de forma imediata, ou seja, que não se aprende, acha que não... Não, só se apreende, mas aprender acho difícil, porque cada um gosta à sua maneira, é como olhar para um quadro. Se alguém me ensinar a ver um quadro, sim, eu posso realmente perceber coisas que não percebo à primeira, e posso perceber até pormenores técnicos, de textura, de escola, de corrente, mas há um impacto, aquilo causa em mim uma vibração, uma impressão, e eu apreendo isso. Depois posso aprender sobre a pintura, sobre essa corrente artística, mas o que me importa é o impacto. Voltamos ao início da primeira pergunta que lhe fiz na nossa conversa, que se prende com saber quando é que gostou logo de poesia, e a Laura ainda disse que foi com a professora Teresa Bell. Bom, na altura, porque a conversa seguiu, não deu para comentar, mas isto é que é uma sorte ter como professora do secundário a mulher do grande poeta Rui Bell, que de resto a Laura ainda traz um... minha pequena homenagem. Traz um poema do Rui Bell. Tinha poesia em casa? Tinha livros de poesia em casa? Havia esse hábito de ler poesia? Não. Portanto, quer foi dizer, na escola tinha, mesmo? Não, tinha, sim. Tinha, foi com a escola? Tinha livros. Os meus pais eram pessoas muito pragmáticas, muito generosas. A minha mãe é generosíssima, é pioneira do... Trabalhou com pessoas com deficiência. Não, eu acho que havia os serões em casa do meu avô. Nós somos muitos primos, e ao serão nós tínhamos... Havia muita... Eu não lhe posso dizer que são serões poéticos, de leitura de poemas, mas eram serões encantatórios, de conversa, da palavra, de contar histórias. E eu acho que isso abre uma sensibilidade, abre um portal de sensibilidade que nos permite ser sensíveis à sensibilidade dos outros, e à sensibilidade poética, à sensibilidade humana, o que for, e artística, o que for. E eu acho que foi esta professora. Eu gostava muito de ler, mas eu lia o que liam as crianças e os jovens. No programa, a Annie Blyton, que era do programa, claro, normal, não é? Mas não me lembro, não foi em casa. Agora, eu acho que a sorte é começar com a Teresa Bello, e depois ter uma sogra que se chama Sofia, não é? Já lá vamos. Durante não, quase 20 anos. Exato, pois eu claro. Acho que isso é um... Logo a Sofia, não é? Claro. E por falar na Sofia, Laurinda, eu quando estava a preparar a conversa consigo, e a propósito precisamente deste último, deste poema do Novalis, lembrei-me, porque claro, a nossa cabeça são sinapses, não é? Eu li o poema do Novalis e lembrei-me de um excerto do retrato de Mónica, da Sofia, que diz assim: a poesia é oferecida a cada pessoa só uma vez, e o efeito da negação é irreversível. O amor é oferecido raramente, e aquele que o nega, algumas vezes, depois não o encontra mais. Mas a santidade é oferecida a cada pessoa de novo, cada dia, e por isso aqueles que renunciam à santidade são obrigados a repetir a negação todos os dias. Bom, não vamos centrar-nos aqui na parte da santidade, já lá vamos. Eu queria depois também perceber se este seu salto, para usar a sua expressão, de fé, é precoce, é na infância ou é mais tarde, quando é que isto apareceu. Mas queria concentrar-me aqui nesta ideia da Sofia, porque relaciona com o poema do Novalis: a poesia oferecida a cada pessoa uma só uma vez, e o efeito da negação é irreversível. Concorda com esta ideia? É muito radical. É muito radical. Mas eu acho que ela não deixa muita esperança para quem diz: eu não gosto. Acho que é muito simbólico. Acho que o que ela está a dizer é muito simbólico, não é literal. E é óbvio que é dada que a vida é isto. Todos os dias nós podemos recomeçar a renovar o olhar, o coração, o pensamento, e portanto a poesia também, tal como a santidade, a poesia também nos é oferecida muitas vezes. Eu se calhar concordo mais com as pessoas que negam muitas vezes o amor e depois não o encontram, porque negam por medo, ou por coração fechado, ou por sofrimentos, não sei, Talvez concordo mais com essa parte do que com a parte da poesia. Pois eu acho que ela estava a ser muito simbólica e também a defender a sua dama, não é? Claro, porque... claro. E então, mas concorda com esta ideia de que o amor é oferecido raramente, ela já usar esta expressão raramente. É o cavalo branco, já é logo, exato, é que já é logo um bocadinho assustador, não é? E portanto, aquele que o nega depois não o encontra mais. Bom, enfim. Não, mas ela diz aquele que o nega várias vezes, não sim, diz? Sim, não sim, é sim, só, creio que é, sim, sim. Não que é nega. Que o nega só uma vez. Sim, pois, exatamente. Acho que eu... nega algumas vezes, algumas. Depois não o encontra mais. Pronto, lá está, é um detalhe importante, não é? É que é mesmo importante, porque não é negar uma vez. Exato, porque negar uma vez até, em alguns casos pode ser compreensível, não é? Como a Lorena dizia. Seria cruel não voltar, não é? Exato, seria um castigo demasiado grande. Bom, Lorena, ainda passamos para o Brodsky. Essa é a paixão da minha vida. Nobel da Literatura, em 87, nasceu no atual São Petersburgo, mas depois... naturalizou-se norte-americano e trouxe um poema chamado No Centenário, de Anna Akhmatova, o que é curioso porque ele esteve preso, não é? E depois a pena dele foi comutada precisamente porque havia petições de várias pessoas, uma delas a Anna Akhmatova, para que ele não ficasse tanto tempo no estabelecimento prisional. Quer que eu leia o poema? Já falamos sobre ele, se sim, calhar? Então. É. Vamos lá, No Centenário, de Anna Akhmatova. E a página e o fogo, a mó e o grão, e o gume do machado e o cabelo cortado. Deus tudo conservará, sobretudo as palavras de perdão e de amor, que são o âmago da sua voz. Nelas o pulso forçado luta, nelas o osso range, nelas a pá rasga a terra. Monocórdicas e surdas, porque a vida é uma, ressoam mais searas na boca dos mortais do que no algodão em rama do céu. Do outro lado dos mares, saúdo a grande alma que as encontrou e a sua parte mortal que agora dorme na terra natal a que tu deste o dom da palavra neste mundo surdo-mudo. Julho de 1989. Muito bonito, e de facto tem aqui, mais uma vez, tem aqui a questão de Deus, não é? É, mas aí há duas questões, que é, o Brodsky é assim uma paixão da minha vida. Ah, é? Eu não sou dada a ídolos e felizmente é uma paixão que já não está vivo. Porquê que diz felizmente? Quer dizer, porque isso não interfere com a minha verdadeira paixão. Não, ou seja, o que eu quero dizer é, imagino que tinha uma paixão num autor, claro, ou alguém. Tem um ídolo que é um autor de cinema. Não, mas eu adoraria tê-lo conhecido. A sério, se ele fosse vivo, faria isso? Faria. Imagino. Eu escrevi o obituário do Brodsky e foi penoso. Para o Independente, obituários do Independente. Que eu fiz durante 3 anos seguidos. Sem interrupção, mesmo nas férias. Mesmo, não? Nas férias. Sim. E então, ele morreu com 55 anos. Ele e o Camus foram os até àquela altura, foram os prémios Nobel da literatura mais novos, que receberam mais novos. Uhum. E este homem era um homem incrível, porque este homem era deste círculo, ele era um jovem do uhum. círculo da Anna Akhmatova, uhum. e que era talvez a poeta russa, sim, do seu tempo e de todos os tempos. E ele era poeta e foi julgado por isso e condenado por isso, e o julgamento dele é célebre, porque ele tinha de facto o dom da palavra, e às tantas, entre o diálogo que está online certamente ou está em livros, a juíza diz o que é que faz, qual é a sua profissão, e ele diz sou poeta. E ela diz é condenado, ela desfaz, e agora teria que ir ver as palavras certas, mas ele depois diz, eu julgava que poeta era ela diz, não é profissão. Não é profissão. Ele diz, não, eu julgava que ser poeta era profissão. Mas eu não estou a contar bem, porque devia ter ido reler, mas está online, está, as pessoas poderão encontrar, sim, sim. E este homem vai para os Estados Unidos, primeiro é preso, depois está ali, corre o risco de ser deportado e de passar tempo em campos de transição e depois de concentração. Mas... consegue escrever, fazer sair um livro de poemas da prisão, exato, que os amigos conseguem publicar nos Estados Unidos. Exato, exatamente. E depois vive nos Estados Unidos, onde nunca pode sair para voltar a ver os pais. Ele nunca mais uhum. teve um visto, era sempre um visto que ele pedia invariavelmente e que lhe era negado por não haver interesse em dar-lhe esse visto. Os pais morreram e ele nunca mais os viu. Isto é trágico, é dramático, não é? Ele não, E ele tem um texto que é dos textos mais bonitos, e quem me falou deste texto foi a Maria João Seixas, que chama-se, eu li em francês, Une pièce de mie, ou seja, uma assoalhada e meia. Isto tinha a ver com a Revolução de 1917, em que as pessoas, em que as casas foram tomadas, para dizer o mínimo. Para usar um eufemismo. Exatamente, e em que as pessoas, em que era atribuído a cada pessoa uns X metros quadrados. E eles tiveram uma assoalhada, os pais e ele, tiveram direito a uma assoalhada e meia. Ele escreve um texto que é maravilhoso, que pode-se ler em inglês ou em francês, ou quem souber ler russo. Em inglês, o livro, a coletânea, um texto chama-se Less Than One, menos de um. Uhum. E em francês chama-se Loin de Byzance, longe daquela sua terra, da sua latitude. E é dos textos mais bonitos que eu li até hoje, mais comoventes, em que uma pessoa ouve aquela realidade, ouve quase o pai de pantufas nas assoalhadas. É muito, muito bonito. E aquilo comoveu-me muito, e comoveu-me ele ser tão novo, e ser tão corajoso, tão livre, e escrever tão bem, porque ele escreve maravilhosamente, com um sentido, uma ironia perfeita, um sentido de humor mais que perfeito. E por isso é uma pessoa que eu, de facto, adorava ter conhecido. Era um homem bonito, ainda por cima, e que eu adoraria ter conhecido. Se calhar, se me perguntar três pessoas que eu adorava ter conhecido, eu gostava de conhecer este Papa Francisco, talvez ainda o conheça nas jornadas da juventude, que vão ser cá em Lisboa em 2023, mas o Brodsky era um deles. Outra pessoa que eu adoraria ter conhecido, Anna Akhmatova. Ah, a sério? Sim, o meu filho que sabe. Portanto, que dois fala. Poetas. Dois poetas. E um Papa. E um Papa. Mas não é um Papa, é este Papa Francisco, que é o Papa do encontro, das fronteiras, da pessoa que abre o coração aos excluídos, e que é resgatador, e que não cultiva absolutamente nada, a riqueza, aquelas riquezas, a ostentação, os ornamentos, tudo isso. Cultiva o despojamento. É um humanista, não é? É um padre humanista. Um humanista e um corajoso, um caramba, humanista. Com a idade dele. Sim. E por isso, e Ana, o meu filho que fala russo, já me ensinou a dizer Akhmatova, mas é difícil, e portanto é melhor nós dizermos à portuguesa, não é? Pois, eu quando há uns meses, já nem sei se há um ano, entrevistei o Martim aqui para o podcast e ele me disse que falava russo, eu fiquei assim muito fascinada, porque eu tenho assim o meu ídolo de escritor. Eu também, eu vi fascinada com isso também. Sim, é o Dostoiévski, e eu, a primeira coisa que eu disse, mas então o Martim sabe ler o Dostoiévski no original, isso deve ser uma coisa extraordinária. Mas eu não adoro o Dostoiévski. Pois, eu percebi que não era bem a coisa dele, mas eu gosto muito dos russos. Eu também. Não, ele gosta muito dos russos, sim, mas sim, não, mas especialmente. Não especialmente o Dostoiévski. E eu gosto muito, muito do Dostoiévski. Então, que inveja saber ler russo. Bom, pode sempre aprender, mas enfim. Foi engraçado porque ele, às tantas, ele colou o alfabeto cirílico nas teclas do portátil. Do portátil. E era fascinante, porque de facto é outra língua e é outro esquema mental, é interessante. Para mim é como também ler partituras, portanto. Pois, lá está, é outra realidade. Mas sim, ela também é uma mulher incrível. Há um livro que é a musa chorosa, lá, a Muse Pleureuse, e esta mulher chorou a vida inteira, não podendo sequer mostrar as lágrimas, porque o marido foi morto, o outro foi deportado. O segundo marido é também morto, deportado. O filho passou anos, década, mais do que uma década, em campos de concentração, em campos de concentração, só por ser filho dela e do pai, que também tinha sido morto e condenado. E é uma mulher incrível. É um livro que são as conversas dela, que são um livro de mil e tal páginas, que eu leio apaixonadamente para também ela ouvir. Porque eu leio, por exemplo, a Agostina. Muitas vezes a mim não me interessa nada a história que a Agostina está a contar, mas interessa-me imenso a arquitetura da escrita. Então, mais do que a história, interessa-me a arquitetura da escrita da Agostina, por exemplo. Neste livro das conversas da Akhmatova com esta, agora vou-te chamar Irene, não me lembro que se chama Irene, que horror, o cansaço faz isto, mas as pessoas vão... Estamos a gravar este podcast à noite, podemos dizer, portanto a Laura ainda no fim do dia de trabalho... Mas aqui interessa mais a Akhmatova, e ela é como se eu estivesse sentada no quarto, assim numa banqueta, a ouvi-las, a lê-las, porque depois também há muitos poemas nesse livro. É muito, muito, muito bonito esse livro. Então, é um livro de cabeceira. Fica aqui o compromisso que antes de publicarmos o podcast, a Laura ainda vai dizer-me o nome e eu porei no site o nome do livro. E assim as pessoas, se quiserem, ótimo, depois podem ir à procura e podem encomendar, vamos fazer isso, podem encomendar. É publicado pelas Edições de Dupruy. Sim. Portanto, já ficámos a saber as três pessoas que quereria conhecer. Muito bem. Do Brodsky, se partimos para outro grande poeta, John Milton, e o Paraíso Perdido. Esse é um sudoku mental. Já viu? Pois é, agora demos aqui um salto, não é? Século XVII, e a Laura ainda traz quatro versos. Eu vou lê-los e já vamos perceber porque são do livro 3 e já vamos perceber porque estes e não outros do Paraíso Perdido. Então, assim falou o astuto sem suspeitas, pois nem anjo nem homem discriminam a hipocrisia, único mal que anda invisível, apenas o vê Deus. Então, Laurinda. O John Milton e o Paradise Lost, e o seu Paradise Lost é um poema e é um livro que uma pessoa quase devia ler. É como Odisseia, como são livros que nós devíamos ler, reler, não é? Também a ler, reler, pegar, folhear, ler fragmentos, ter perto. Uhum. Eu sublinho muito os livros e por isso eu faço isso. Eu releio muito, só partes, fragmentos, inscrições, e vou às minhas notas. Imagina, eu sublinho e depois atrás, nas últimas páginas, ponho notas. Imagina, página 149 e ponho porquê. E isto ajuda-me, porque nós somos pessoas da palavra, uhum, e às vezes preciso ou de fazer uma citação ou de preciso de ir ao espírito daquela palavra, uhum, para me ajudar a mim também a construir, uhum, as minhas, uhum, palavras. Uhum. E portanto faço isso. E de facto a hipocrisia é tão subtil, é tão invisível, não é? Mas é tão mordaz, é tão letal, é tão daninha, não é? Que é preciso ter cuidado com ela, porque ninguém a vê, ela é invisível. E realmente aqui é, para mim, literal e metaforicamente, Deus vê e Deus julga, e nós não precisamos de julgar, e às vezes nem sequer precisamos de haver, mas porque a hipocrisia sente-se sempre. Como é que reages perante a hipocrisia? Assim, mesmo que seja subtil, que a Laura ainda se sinta como evidente, como é que faz? Eu odeio a hipocrisia, odeio. Mas disfarça, consegue disfarçar se for caso disso, ou normalmente, como é que faz? É como se fosse um desgosto descobrir que alguém foi hipócrita. É, para mim é um desgosto e tenho que recuperar desse desgosto. E nem tem a ver, às vezes a hipocrisia não é comigo. Eu assisto, uhum, a alguém que, claro, é hipócrita, claro, ou sei que aquilo não é assim, que sei a intenção que a pessoa está a pôr e aquilo está a atingir outro, não está a atingir a mim, mas como passa aos meus olhos e passa nos meus, uhum, no meu radar, nos meus sentidos, fica-se... Porque não se é indiferente ao que fazem aos outros, não, mesmo que não nos façam a nós, é isso? Não. É o que está a dizer? É. Eu não sei se eu acreditasse noutras vidas passadas, que não acredito, mas se eu acreditasse, eu pensava, o que é que me terá acontecido em vidas passadas por eu ser tão sensível ao sofrimento dos outros? Porque sou ultra sensível. Eu, se passar de carro e vir um pai a ser mais áspero ou agressivo com o seu filho ou com alguém, apetece-me parar e ir lá dizer assim, não, exatamente, assim há outras maneiras. Terá a ver também com o facto de ter crescido numa casa onde a sua mãe precisamente trabalhava com pessoas com deficiência, portanto há de facto uma abertura para um outro mundo que não está aos olhos de todas as pessoas, não é? Digamos, nós estamos sempre a lidar com pessoas com deficiência de uma forma tão presente, e era a vida da sua mãe. Estará aí também? Acho que está também nos meus avós, porque os meus avós eram pessoas que tinham a casa aberta, cheia sempre, à mesa estavam, podiam estar 17 pessoas, 18, 14, 13, e havia sempre lugar para mais algum. E os meus avós muitas vezes, isto era em Aldeia Velha, que é uma pequena aldeia, mas eles tinham a casa no centro da aldeia, e muitas vezes chegavam pessoas que nós consideramos pedintes, mas que são pessoas vítimas da Guerra Civil de Espanha, como depois da não sei, das pandemias, das coisas dificílimas, e os meus avós muitas vezes punham essas pessoas à mesa. Não era, não entravam para a mesa da cozinha e ficavam lá a comer um caldo. Isso é o que se chama educar pelo exemplo. Exatamente, não é? E portanto, claro. Nós conhecemos estas pessoas e eu acho que o contacto com os que sofrem, verdadeiramente, é instrutivo, é edificante, é fundante em nós. Uhum. Acho que nunca mais é possível uma pessoa. E repare, a minha vida tem sido uma vida com todos os sofrimentos a que tive direito até hoje, mas também com muito privilégio, porque não sou refugiada, não sou afegã, não sou uma mulher sem direitos. Tenho voz, tenho expressão, até sou mãe. Há muitas mulheres que adorariam ter sido mães e não puderam e passaram ao lado dessa experiência da maternidade e, sem culpa nenhuma e com um sofrimento grande e coisas que são difíceis e, portanto, a mim, sobre a minha vida, eu só posso dar graças, mas também com muitos sofrimentos e, portanto, não muitos e alguns bem difíceis de atravessar. Mas não sei, acho que de facto... Nós não podemos, eu acho que talvez um mantra meu é sempre ver quem é que anda frágil à minha volta e estar atento aos frágeis à nossa volta. Mas faz isso ativamente ou é assim, naturalmente? Eu diria que é uma combinação, porque eu acho que se tem que cultivar esse olhar, porque é muito fácil uma pessoa ficar indiferente, Raquel. A imunidade, não é? Já estamos tão cansados de sofrimento... Que desligamos. Isto é humano, é quase legítimo. Ah, já não se aguenta tanto sofrimento e, portanto, eu tenho que me blindar, tenho que me fechar. E isto acontece, por exemplo, nos profissionais de saúde, acontece em muitas áreas muito específicas, uhum, em que as pessoas só lidam com o sofrimento. Uhum. E nós precisamos que um profissional de saúde esteja apto a tratar de nós. Se esta pessoa estiver completamente no fundo do poço, porque está a tratar com pessoas que estão em sofrimentos terminais e indescritíveis, portanto, tem que haver aqui uma medida, uma calibragem, uma calibragem fina, para nós não nos fecharmos, não nos blindarmos e também não nos deixarmos tomar pelo sofrimento alheio, porque se nós nos deixarmos tomar pelo sofrimento dos outros, não podemos ajudar. Não podemos ajudar. Nem os outros, nem a nós. Exatamente, perdemos eficácia e os outros esperam sempre o melhor de nós, Raquel. Mesmo os que não gostam de nós esperam o melhor de nós, ninguém espera o pior de nós, portanto, isto é uma responsabilidade enorme. E além disso, nós impactamos os outros, influenciamos os outros, mesmo que não os conheçamos. Eu posso ver uma TED Talk, eu posso ouvir um dos seus programas e aquela pessoa mexeu comigo e transformou qualquer coisa em mim. Portanto, nós temos esta responsabilidade de saber que nada em nós é inócuo. Nada, absolutamente nada. Eu, por acaso, é uma coisa sobre a qual eu penso e até lhe digo que penso mais desde que fui mãe. É curioso que é o impacto que aquilo que nós dizemos tem no outro quando nós às vezes não damos importância alguma e o movimento inverso também. Porquê que eu digo isto? Porque a minha filha de pequenina me disse: mãe, tu disseste qualquer coisa e eu não me lembrava de ter dito, e aquilo marcou-a profundamente. É muito interessante, não é? É. E eu acho que isto nós levamos para a vida, em conversas com amigos, com profissionais, com colegas, dizemos coisas, com desconhecidos, dizemos coisas. Quero eu crer que muitas vezes boas, espero eu que sejam assim, mas outras provavelmente não. E as pessoas guardam aquele momento. Portanto, de facto, estamos sempre nunca nesta somos inócuos, nunca somos inócuos. Nem o olhar, nem o tom de voz, nem a atitude, nunca. E nós, porque uma pessoa foi bondosa, eu sou capaz de ser mais bondoso. Sim. Porque uma pessoa foi crítica ou criticista, eu se calhar também me torno mais criticista. Somos muito voláteis e muito influenciáveis, claro. Não é? E não sabemos, portanto, em que medida marcamos o outro com as palavras que dizemos às vezes, e também o outro não sabe como nos marca a nós. E portanto isto é aqui um digamos, um jogo isto aberto. Exige atenção. Exato. Atenção, não, cuidado, é atenção. Muito cuidado. Vamos então ao Rui Belo, e escolheu um poema que se chama Uma Vez Que Tudo Já Se Perdeu, do livro Todos os Poemas, do livro Outono de Todos os Poemas. Que o medo não te tolha a tua mão, nenhuma ocasião vale o temor. Erga a cabeça dignamente, irmão, falo-te em nome seja de quem for. No princípio de tudo, o coração, como o fogo, alastrava em redor. Uma nuvem qualquer toldou então céus de canção, promessa e amor. Mas tudo é apenas o que é. Levanta-te do chão, põe-te de pé. Lembro-te apenas o que te esqueceu. Não temas, porque tudo recomeça. Nada se perde, por mais que aconteça, uma vez que já tudo se perdeu. É triste, Laurinda, este poema. É triste. É triste, mas é a realidade de muitas pessoas. Muitas vezes nós estamos nessa sintonia, não acham? E é preciso também que a poesia reflita, uhum. E que nos ajude a refletir e que nos diga qualquer coisa. Eu acho isto, eu senti isto, eu também já senti isto. Eu acho que a poesia também serve para nos resgatar, um bocadinho como a música. A música pode ser muito resgatadora ou pode cultivar em nós a nossa inclinação à tristeza, à nostalgia, não é? Uhum. E este poema é isto. Também é isto, também, ou seja, podemos encontrar eco para a nossa tristeza também na poesia, não é? E às vezes... Refúgio. E às vezes não faz mal que se procure a tristeza, porque deixá-la vir, não é? Pois, e que se ela vem através de um poema... É uma tristeza, é quase uma tristeza validada. Uhum. Nós às vezes precisamos que alguém, ou alguma coisa, ou alguma leitura, ou alguma música, valide o nosso estado de alma, o nosso estado de espírito. Porquê? Porque às vezes os outros não reconhecem isso. Às vezes os outros, ou a maneira como nos tratam, ou a maneira como a vida nos acontece, como quer que seja, não há ninguém que me compreenda. E de repente eu leio um poema, ou ouço uma música, ou há qualquer coisa que passa no meu olhar ou no meu radar e compreende-me, não é? Eu acho que há muitas pessoas que se revêem em algumas alturas, em algumas frases deste poema. Encontram ali. Exato. Há um encontro. Em todo o caso, e recorrendo aqui à ideia de um grande poeta também, na sequência do que estava a dizer, ao mesmo tempo também penso muitas vezes sempre no verso do Herberto Helder que diz: acautela a tua dor que não se torna académica. Que é uma ideia também, não é? É um grande verso, não é? É verdade. Porque depois também pode haver essa tendência tornar cultivar, e no fundo aquilo é o que nos faz viver, o que nos alimenta e o que nos e o ar que respiramos, não é? Engraçado, porque outro dia um amigo meu que tem vida académica, ele é um académico, dizia que a eleição do Carlos Moedas para a Câmara de Lisboa foi uma masterclass de esperança. Agora, por acaso, lembrei-me. Porque e a Laurinda disse académico, numa entrevista, que a esperança é o café da manhã. Está a ver? Tudo se joga, não é? Verdade, tudo se joga. Tenho aqui as minhas notas ao pé. Ora bem, Carlos Drummond de Andrade, vamos para o Brasil, e trouxe um poema bonito também, num tom diferente. Então, diz assim: depois de tantos combates, o anjo bom matou o anjo mau e jogou seu corpo no rio. As águas ficaram tintas de um sangue que não descurava e os peixes todos morreram. Mas uma luz, que ninguém soube dizer de onde tinha vindo, apareceu para clarear o mundo. E outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador. Pensou a ferida aqui é no sentido brasileiro, pôs sim, um penso na ferida, uma curita. Como se tapasse, exatamente, não é? Sim, protegesse. Sim. Eu acho que isso é metáfora, é o mundo, não é? É o mundo, é a maneira como nós vivemos, é tantas lutas, tantas guerras, tantas causas perdidas, mas há sempre uma luz redentora, há sempre dia a seguir à noite, não é? Mas isto, trouxe este poema e isso que está a dizer prende-se, no caso, com uma luz da fé, no seu caso, ou pode não ser? Não necessariamente. Ou há a ideia de não que é sempre possível é também? É sempre possível, não necessariamente. É. Tenta passar essa ideia às pessoas com quem trabalha nestas... Tento, e depois há algumas pessoas que acham que eu sou uma otimista incorrigível, e uhum. eu acho que sou uma realista construtiva incorrigível, muito mais isto. Parte sempre de uma realidade real com um sentido construtivo, porque um otimista é uma pessoa que vê sempre tudo positivo. Não é o meu caso. O meu caso é mais, mas como nós catalogamos muito, pronto, agora ainda é o otimista incorrigível. Não me importa nada que digam isso, e até agradeço, acho até amoroso, mas eu acho que sou mais pessoa realista, porque também conheço tantas realidades tão difíceis e tão duras, que o otimismo às vezes está muito tocado. Mas o que eu sinto é há sempre dia a seguir à noite. E isto tem que nos ajudar, e isso é redentor, independentemente se essa luz que vem do alto para pessoas como eu que creem, ou se essa luz vem de um olhar de alguém, se vem de um abraço, se vem de uma nova situação, E portanto, nesse sentido, acho que escolhi o poema também por isso. Por causa dessa ideia, não é? Há um poeta português que eu gosto bastante, contemporâneo, que é o Rui Pires Cabral, que tem um poema maior que termina com um verso que eu muitas vezes destaco para as contas de poesia, que diz só: "E um dia verás, há de amanhecer." Maravilhoso. Também é uma ideia, muito... Exatamente, não sabemos quando, mas há de amanhecer. Um dia verás, isto porque remete-nos para a ideia de que às vezes os dias são sempre noite, exatamente, não é? São longas noites. Para algumas pessoas, ou para, se calhar, muita gente já passou fases assim, mas depois um dia verás, há de amanhecer, é uma coisa de esperança. É muito bonito. Continuamos no Brasil, João Cabral de Melo Neto. Vou ler. Este poema é bonito e curioso, diz assim: Deserto. Ali é um tempo claro como a fonte e na fábula. Ali nada sobrou da noite como ervas entre pedras. Ali é uma terra branca e ávida como a cal. Ali não há como pôr vossa tristeza como a um livro na estante. É tão bonito. É lindo. Esse poema é lindo, lindo, lindo. Porquê que escolheu este, Laurinda? Porque primeiro fala do despojamento total, não é? Do deserto, do vazio, do nada, não é? E porque... E só pela beleza. Às vezes voltamos àquilo que é a poesia pela poesia. Ou nos atinge, nos atravessa, e é de uma beleza total, que eu acho que é o caso. Ou então podemos fazer essa decriptagem e porquê isto. Mas às vezes eu não tenho resposta para isso. Às vezes não sei. Eu gosto desse poema. Esse poema diz-me... Esse poema fala-me de pessoas que eu amei, que eu amo, que amam o deserto, o nada, onde não há nada entre as pedras, não há ervas entre as pedras, porque a terra está craquelê, é naquela secura, e eu já estive nessa terra. E eu já estive lá, já pisei esse chão, literalmente falando, mas eu próprio também já atravessei esses desertos. E portanto, tem essa parte aí, essa. Portanto, depois, identificação também, identificação, não é? Sim. Há uma coisa pessoal, sim, quando lê este, sim, poema. E há a beleza. E depois há esse fim, não é? E depois, exato. Não há como pôr vossa tristeza como um livro na estante. É uma imagem fabulosa. Belíssima. Podemos, mesmo. Podemos também destacar, não é? Destacá-lo, é uma coisa belíssima, mesmo. E então, vamos então falar da Sofia de Melo Brainer. A Laurinda trouxe dois poemas da Sofia. Eu vou ler este primeiro e depois, naturalmente, respeitando toda a reserva que imagino que queira ter, porque, pronto, foi próxima. Sim, não vamos devassar nenhuma intimidade. Mas também respeitando, quererei perguntar algumas coisas, porque a Sofia é tão adorada por tantas pessoas e talvez a Laura ainda possa dar-nos aqui umas luzes que os entrevistados do podcast não costumam ter oportunidade de dar. Então, a paz sem vencedor e sem vencidos. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos, que o tempo que nos deste seja um novo recomeço de esperança e de justiça. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Erguei o nosso ser à transparência para podermos ler melhor a vida, para entendermos vosso mandamento, para que venha a nós o vosso reino. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Fazei, Senhor, que a paz seja de todos. Dai-nos a paz que nasce da verdade. Dai-nos a paz que nasce da justiça. Dai-nos a paz chamada liberdade. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Porquê este poema especificamente, Laurinda? Talvez esse poema tenha sido escolhido também nesta fase de eleições e campanha e esta polarização na política, para isto mesmo, independentemente dos resultados daquela noite de eleições, era importante que nós a vivêssemos, e eu publiquei esse poema na véspera dos resultados, dos ou resultados. Seja, no dia da reflexão, publiquei nas minhas redes sociais e ficou lá muito tempo, porque eu acho que é mesmo preciso integrar isto, temos que voltar à lógica do todos por todos, todos com todos, E nós temos muito isto de quem é que ganhou, quem é que venceu, e quem ganhou, quem venceu vale mais e é mais e tem mais poder, e estas lutas são há um desperdício enorme nisto. E portanto voltei a isto porque isto foi escrito bem em 1972, portanto estamos em anos difíceis, não é? Eu acho, sim, que foi em 72, não foi? Se não tenho aqui o mas ano. Mas eu acho que tenho ideia que era, sim, no início dos anos 70, que eram anos pré-revolução, não sim, é? Sim, sim. E é muito corajoso, é muito lúcido, é muito à frente. E é muito intemporal. Sem vencedor e sem vencidos. Exatamente. É, sem prepotência, sem esta tendência para usar mal o poder, para distorcer a perspectiva. E para nos dar essa paz que vem da verdade, da liberdade, da justiça. Isso sim, isso é que faz a paz, não é? Os que vencem e os que perdem. Mas a Sofia neste poema diz sempre: dai-nos, Senhor. E isto remete-me para aquele ponto que deixei lá atrás, e eu gosto sempre de pegar nas pontas soltas. Este seu salto de fé, como a Laurinda, para usar a sua expressão, aconteceu quando? Como? Lembra-se? Eu tinha, ao contrário dos poemas que vieram na escola secundária, eu em casa tinha um caldo de fé, com os meus avós, a minha mãe, o meu pai, a minha família nuclear é alargada. E o meu avô era um homem muito bonito, muito alto, extraordinário, era também um homem de missa diária e de comunhão diária, e da comunhão ele e muitas senhoras vestidas de preto, de lenço na cabeça. E a minha mãe é uma mulher com uma fé antiga, estruturada, estruturante, fundante, é uma mulher incrível, cheia de santidade. E eu fui educada neste caldo, mas fui educada numa catequese em que o inferno tinha mais poder do que o céu. Este Deus que me mostraram na catequese era um Deus controlador, uhum, controlador, castigador, e aquilo começou a não me fazer sentido. Ou seja, eu percebia o bom que há no bem-fazer, havia uma imagem de Deus e de justiça e de bem com a qual eu me identificava, mas depois havia esta outra, que era um inferno, que era um... E lembro do meu irmão Mané me dizer: oh, mana, eu tenho pesadelos com o inferno. Eu lembro perfeitamente disto, e por acaso não tinha. Mas estava nos escuteiros, fui para os escuteiros, estive nos escuteiros, tive um grupo de jovens também, portanto eu até aos meus 17, 18 anos estive ligada a grupos e a ativos de jovens da igreja. E depois eu comecei a trabalhar cedo e entrei para a faculdade. Por isso, entrei para a faculdade aos 17, entrei para a RTP aos 18. E comecei a trabalhar muito e a ter um full-time job e ao mesmo tempo a fazer o curso. Uhum. E ao mesmo tempo a pôr em causa, a atravessar a rua para ver se este meu edifício estava bem construído. E não me identificava, não me identificava. E ganhei até uma certa aversão ao rito, à missa, porque... A parte também, mais institucional, não é? Sim, e às missas, e aquilo não me fazia sentido. E fiquei distante. E depois, no fim dos meus 20 anos, estava a fazer um programa com a Rita Blanco, com a Paula Moura Pinheiro e com a Clara Ferreira Alves, chamava-se O Senhor que Se Segue. E nós entrevistávamos um homem, e, de cada vez, e entrevistávamos o Padre António Vaz Pinto. E o Padre António Vaz Pinto trouxe uma luz às minhas sombras, àquilo que me perturbava, e nem sequer era uma entrevista sobre a religião, era uma entrevista sobre a vida dele. E eu, no fim, perguntei-lhe se podia falar com ele. Eu estava ali numas fases também de crise de fé, de crises, começou a estar ali em encruzilhadas da vida. E fui lá falar com ele, e foi, é outro antes e depois, e ele viu que eu estava muito cansada nessa altura, e ele, de uma maneira sábia, disse-me: Laurinda, está muito cansada, não anda a dormir bem. Eu, pois não. Mas tem onde deixar o seu filho, tem onde... Pode vir 3 dias, num fim de semana, ter comigo a Palmela, e falamos ali um bocado. E eu disse: claro. E fui, e ele teve essa sabedoria de não me dizer: olha, venha cá fazer um retiro de silêncio e vamos aqui ver o que é que se passa. Não, ele: venha falar comigo. Dorme, descansa e conversamos. E assim foi. E foi o primeiro retiro de silêncio que eu fiz, de 3 dias, e que foi de facto uma... Fundador. Refundador. Uhum. Ou seja, não sou uma convertida, sou uma pessoa... há pessoas que se convertem tardiamente. Uhum. Uhum. Eu era uma pessoa convertida, eu nunca estive afastada de Deus, estive afastada da igreja, mas não de Deus. São tinha as minhas conversas com Deus. Uhum. e rezava e agradecia e tinha muitas conversas com Deus, mas não ia à igreja e depois entrei por este portal dos jesuítas. Hoje em dia eu não estou viciada ou fixada nos jesuítas, eu estou muito ligada porque eu ainda por cima sou guia de dois grupos de oração de jovens, que têm mais ou menos 20 e muitos, 30 e poucos anos. Eu própria tenho o meu grupo de CVX, que é a Comunidade de Vida Cristã, em hebraico, o X, e tenho este grupo há 25 anos e agora tenho com o meu marido, temos uma equipa de jovens de Nossa Senhora, só com jovens com alguma deficiência, trissomia 21 e outras. E portanto, estou ligada a quatro grupos de oração, dois dos quais sou guia. Mas eu, nessa altura, eu quando voltei, era a pessoa que se sentava no último banco da Igreja de São Roque, é impressionante, e que me sentia fora, mas que eu queria pertencer. E depois este sentido de pertença que vem com a pertença a um grupo de CVX, que vem com um bom orientador espiritual, que foi o Padre Nuno Tovar de Lemos, a quem devo muitíssimo, o Padre António Vaz Pinto, a quem devo muitíssimo, o Alberto Brito, o Padre Alberto Brito, o Padre Miguel Siqueira de Almeida, o Padre Zé Frazão, o Padre Miguel Gonçalves Ferreira, agora estou aqui a enunciar, o Padre Vasco Pinto Magalhães, que é um sábio, e todos os padres que me ajudam a rezar, jesuítas ou não jesuítas, o que é que eles mostraram? Eles fizeram uma tradução para o concreto da nossa vida, de toda a realidade bíblica e evangélica, porque o que eu não encontrava era nada que eu pudesse aplicar até aos 18 anos. Eu sentia que aquilo era muito ritualístico, era outra década, era um tempo, se calhar, em que a catequese, de facto, era dada de uma forma, se calhar, um bocadinho envelhecida, ou um bocadinho cifrada, ou muito centrada num Deus castigador, e de repente era um Deus da misericórdia, o Deus da bondade, o Deus do o amigo com quem se fala, com quem se conta, que nunca nos deixa, e isto foi, de facto, refundador. Hoje em dia, às vezes as pessoas dizem, eu só vou a missas com bons padres, eu vou a qualquer missa, porque em qualquer missa, no padre menos discursivo, no padre mais, se calhar mais cansado, mais estafado, ou no sítio mais recôndito, onde ele não tem sequer apoio e está numa comunidade adversa, eu encontro sempre uma mensagem, uma palavra que faz eco, alguma coisa que me ajuda a crescer. E por isso foi um voltar, foi um comeback espiritual, é como eu sinto, eu voltei, graças a Deus, e felizmente por esta porta, porque esta porta, eu vejo as missas do CUPAV, que é o Centro Universitário Padre António Vieira, às quartas-feiras têm 300 universitários, às 7 da tarde, ao dia de semana. Porquê? Porque os jesuítas têm, de facto, esta capacidade de falar para o concreto da vida, de não julgar e de não vir perguntar, então, há quanto tempo é que não te confessas? O que tens andado a fazer? Qual é a tua relação com Deus? Não. Eles dizem, estás cansada, estás cansada, não andas a dormir bem, queres vir descansar um bocado? E falamos, isto é completamente diferente. Isto era o que Jesus fazia. Jesus não fazia acessão de pessoas. Ele não dizia à mulher pecadora, o que é que andas a fazer? Não punha a mão na anca e pensava, quantos maridos é que já tiveste? Não, Jesus falava, conversava, aceitava, acolhia. Este acolhimento de Jesus, para mim, é toda a catequese. Resume a catequese, ou a catequese pode-se resumir a isto. E, portanto, tive essa sorte. Acho que foi, para mim, o meu pai na fé é Santo Inácio. E, portanto, há pessoas, Laurinda, que não são crentes e que dizem que não são crentes. É uma espécie de, não é piada, mas é um comentário comum que se ouve de vez em quando. Eu não sou crente, mas tenho pena, porque acredito que as pessoas que são, digamos, são mais, têm uma tranquilidade diferente, nomeadamente em relação ao futuro e à morte. No seu caso, o que é que pensa deste comentário? Eu gostava de dizer duas coisas. Uma, há um filme que é incrível, chama-se Dead Man Walking. O Sean Penn é condenado à cadeira elétrica e a Susan Sarandon é a única pessoa que o visita na figura de uma freira sem hábito. E eles têm conversas incríveis, ele condenado e ele morre depois de, e tem conversas incríveis, e quando ele está mesmo para ser executado, ele grita-lhe e diz, grita-lhe assim, eles falavam por, não sei se era através de um vidro, de umas grades, não sei, e ele grita-lhe quase revoltado e diz, mas você tem fé? E ela grita-lhe de volta, ainda mais alto que ele, diz, mas ter fé dá trabalho. E este diálogo, ter fé dá trabalho, qual é o trabalho que dá? Dá o mesmo trabalho do que cultivar uma relação, cultivar uma intimidade, cultivar um casamento, uma amizade. Porquê? Porque nós só podemos seguir, primeiro só podemos amar quem conhecemos. E depois só podemos seguir quem, conhecendo, nós admiramos e que nos inspira. E, portanto, se eu não me der ao trabalho de conhecer a vida de Jesus, de conhecer o que é esta realidade, eu vou ficar na quarta classe da fé. E, portanto, era como eu estava. Eu cheguei aos 18 anos, se calhar, na quarta classe da fé, onde eu acho, isto é uma metáfora clara, onde eu acho que muitos ficam, e eu poderia ter ficado também. Mas quando uma pessoa se dá ao trabalho de perceber, conhecer e depois, conhecendo, ficar a amar e amando, querer seguir, isto dá esse trabalho, que é o mesmo trabalho do que cultivar uma amizade consigo, cultivar uma amizade com o meu melhor amigo. Hoje em dia não podemos dizer, a pandemia fez aqui muitos estragos, mas nós não podemos dizer que a amizade é a mesma, quer eu falo com os meus amigos, quer não falo. Isso é uma ilusão, é uma fábula, nós gostamos de acreditar nisso às vezes, até para nos desculpabilizarmos, mas não, temos que cultivar as relações, a amizade, temos que nos dar ao trabalho, portanto, nesse sentido. E por isso, já me perdi, se calhar... Disse, eu gostava de dizer duas coisas, uma era o filme, exato, em relação a isto... Exatamente, e depois, gostava de dizer outra coisa, que é, as pessoas quando dizem, eu gostava de ter fé, e há pessoas incríveis... Uma do género, eu não tenho, mas até tenho pena, não é? Sim, sim, eu conheço pessoas que eu admiro profundamente... Até gostava de dizer nomes, mas não posso, mas são pessoas de letras, são pessoas de artes, são pessoas de ciências, que me dizem isso, e eu penso, comove-me sempre, não é? Primeiro comove-me porque há uma abertura, e se calhar estas pessoas são muito mais crentes do que eu, porque põem mais perguntas, porque se põem mais em questão do que eu, que já vou num seguidismo amoroso, apaixonado, e estas pessoas estão, se calhar, mas estão muito mais acima do que eu. Uma vez o padre Nuno Tavares Lemos disse, fez um desenho num quadro branco, que era muito engraçado, que era, as pessoas dizem que, não, ele diz, às vezes Deus corre para tentar apanhar a pessoa, mas a pessoa já vai tão à frente que não percebe que Deus está a correr atrás. E aquilo era engraçado. E é verdade, muitas destas pessoas que dizem, eu tenho pena de não ter fé, estão muitos furos acima de mim e do patamar onde eu conseguira chegar. E não lhe chamam fé, mas são grandes humanistas, são pessoas incríveis, são pessoas que acrescentam um valor incalculável e que são perguntadores, são buscadores. São os Zaqueus, não é? Convencionou-se. E que tem um papel muito importante. Um papel muito Duvidar importante. É muito importante. Da Sofia escolheu depois também um poema do livro No Tempo Dividido, de 1954, que se chama Dia, e diz só assim: como um oásis branco era o meu dia, nele secretamente eu navegava, unicamente o vento me seguia. É de uma beleza, não é? Não há palavras depois destas palavras, pois não. É de uma beleza. Isso é a Sofia. É a Sofia, quem a conheceu e quem teve alguma proximidade e até intimidade com ela. Isto é a Sofia. Porquê que diz que isto é que é? Porque Sofia é uma pessoa que ia e podia ser... Unicamente o vento me seguia. Exatamente. Com uma liberdade, com uma capacidade de abarcar as realidades visíveis, invisíveis, transcendentes, subterrâneas, e ao mesmo tempo depois de refazer tudo isto nela, e o que saía dela era isto, não é? E estamos a falar dos anos 50, uhum. Os anos sombrios, um país fechado, sombrio, uhum. Massacrado, não é? E sem liberdade, e é impressionante. A Sofia nunca cansa de me espantar. Eu tive um privilégio enorme, para além destes 17 anos de vida em comum e em família, porque nos conhecemos e damos a conhecer de outras formas, não é? Claro. Tive um privilégio incrível, que foi uma vez numa viagem que o presidente Mário Soares fez à Grécia, em que levou a Sofia na comitiva, como é óbvio, não é? Sendo ela uma helénica, helenista, uhum. Uma mulher tão conhecedora da antiguidade clássica, fomos. E então subimos ao Partenon, engraçado porque subimos em comitiva. Ainda estava vivo o Azaré de Perdigão e foi pelo braço da sua mulher, da Madalena. E não sei o que é que aconteceu, mas toda a gente desceu e nós ficámos as duas sozinhas no Partenon ao entardecer. Isto é uma coisa que, não sei, quando for a eternidade eu vou agradecer a Deus isto, ou não sei como é que isto, nem sei como é que é a eternidade, mas se for possível agradeço. Então, nós ficámos as duas no Partenon sozinhas, é a mesma coisa que ficar nas pirâmides do Egito uhum, sozinhas, uhum. Não é? E onde há sempre multidões e barulho e poluição e ruído, e ela ficou a contar as histórias da Grécia Antiga, sabendo os nomes, os laços e as histórias da história, como se fossem a família dela, como nós contamos a história da tia, da prima, do amigo, E com aquela voz dela, e com um vento, porque há um vento da tarde ali, uma luz incrível, que é o entardecer naquelas pedras, e eu fiquei horas, ficámos horas ali, até que aquilo, depois aquilo fecha, porque é preciso sair e não ficar ninguém à noite. E descemos as duas, e quando eu cheguei a casa, nessa altura estava casada com o Miguel, e quando cheguei dessa viagem, eu vinha ainda sob efeito, quase atordoada, porque foi uma coisa espantosa, foi uma coisa de uma poesia, de uma elevação, ao mesmo tempo de umas risadas, porque ela depois contava as histórias e contava a pequena história, uma sorria-se, e eu era o público todo dela, mas eu era eu, que era a Laurinda, sua nora, mas eu também podia ser todos ou ninguém, porque ela tinha uma maneira às vezes de falar que era, ela tinha uma elevação, uma maneira de falar, que às tantas ela já estava noutra dimensão, noutro patamar, e já podia estar a falar sozinha para ninguém, ou para mim, ou para todos os que ali estivessem. E era uma característica muito dela, era essa ela subia, eu acho que ela elevava-se acima das circunstâncias, do momento, e ficava a falar, e ficava a pensar, e às vezes parava, e fazia gestos com as mãos, ela tem umas mãos muito bonitas, e fazia gestos com as mãos, e uma pessoa percebia que ela estava a conversar, já não connosco, mas com ela, e não sei se estava a conversar com os seus poemas, se estava a conversar com as pessoas que amava, se estava a conversar com estas pessoas que ela só conheceu de as ler, de as estudar, mas era admirável, a Sofia era uma pessoa única, a sua poesia é única, porque ela é uma pessoa única. E uma pessoa como a Sofia é sempre poeta? Ou seja, porque há muita esta ideia também que diz, não, os poetas são pessoas também normais, como as outras pessoas, e há outras pessoas que dizem, não, os poetas são os poetas. A Sofia era sempre poeta. Acha? A Sofia era sempre poeta. Eu via, uma vez telefonaram-lhe, e eu estávamos na casa de férias, e perguntaram-lhe sobre uma pessoa particular da política, e ela ficou assim calada e disse, o que é que eu acho dele? Acho que é um bicho de conta. E é um bicho de conta, é uma coisa que uma pessoa normal não diz. E a pessoa deve ter perguntado porquê. Tem um pensamento encaracolado, labiríntico. E isto tem que vir de alguém que tem um pensamento literário, poético, que tem outra leitura da vida, tem outras chaves de leitura. Uma pessoa não diz sobre ninguém isto assim de primeira. Mas depois era uma pessoa também muito prática, era uma pessoa que cozinhava maravilhosamente, era uma pessoa que andava atrás. Gostava de cozinhar. Cozinhava maravilhosamente, com ervas, com um requinte incrível, e andava de mota na boleia, na mota de uma senhora que trabalhava lá nessa casa do Algarve, e ela ia de mota com uma cesta assim posta, está a ver, uma pessoa vai com a mão no chapéu a segurar o chapéu, um chapéu de palha muito bonito, muito elegante, e a outra mão na anca para segurar a cesta, e não se agarrava a ninguém, e lá ia ela e a Rosa, a pobre da Rosa, ia assim devagarinho para, porque aquilo era um caminho assim um bocadinho pedregoso. E ela ia, e depois chegava à praia e via o mar era tudo para ela, nadava a vida toda, e chegava e ia direito ao mar, mas pousava, imagino, podia estar a família, podia estar os amigos, ela pousava esse cesto onde fosse, despia o seu vestido, ia direita para o mar, ver se estava, como é que estava a água, temperatura, e nadar. E depois vinha. Depois é que começava, não é? Portanto, primeiro ia nadar, depois sim, é que. Sim, daquelas pessoas. Ela era uma pessoa fascinante e era uma pessoa muito querida. Comigo era uma pessoa muito querida. Eu adorava, eu já adorava antes, adorei-a durante, adorei-a depois da separação. E era uma pessoa muito, muito, muito encantadora comigo, com os meus. Mudou a sua relação com a poesia depois de conhecer a Sofia? Mudou a minha relação com a escrita, que eu passei a achar que escrevia muito pior do que escrevia e com imenso medo de escrever. A sério? Sério, porque é difícil, não é? Uma pessoa, o Miguel escreve muito bem, a Sofia escreve muito, muitíssimo bem, o Francisco Sousa estava a escrever muito bem, portanto uma pessoa fica ali numa dinastia de pessoas que escrevem, mas uma pessoa fica um bocado aflita. Felizmente, eu nessa altura escrevia para peças de telejornal, portanto escrevia para a imagem, portanto sim, foi... Less is more. Exatamente. Straight to the point. Straight to the point. Exatamente. Mas então, portanto, sentiu-se ali um bocadinho ameaçada. Não, eu senti-me completamente apóstola a querer aprender, mas não copiando, como é óbvio, mas a aprender da sua depuração, a beber, não é? A beber e a aprender, porque ela sem dar lições, é uma grande mestre, como aprendi muito com o Joaquim Furtado, que é um homem que escrevia maravilhosamente, como aprendi com esta geração dos jornalistas, que era o Miguel, que era o Joaquim Furtado, que era o Rui, não me lembro, também o Rui Araújo. Rui Araújo. Como era o Rui Araújo, como eram muitos outros, de facto era uma geração incrível. Leonina, estamos a aproximar-nos aqui do final da sua lista de poemas e o que traz a seguir é o Eclesiastes, tudo tem o seu tempo. Portanto, traz-nos aqui uma parte da Bíblia. Eu vou ler e já falamos sobre esta escolha. Para tudo há um momento e um tempo para cada coisa que se deseja debaixo do céu. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para edificar. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para se lamentar e tempo para dançar. Tempo para atirar pedras e tempo para ajuntar. Tempo para abraçar e tempo para evitar o abraço. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para atirar fora. Tempo para rasgar e tempo para cozer. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. É um texto de opostos, não é? De ideias... Complementares. Complementares. E é o equilíbrio da vida, não é? Porque... Há uma máxima, há um provérbio que é não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Nunca acabe. No fundo, é isto. É um resumo popular de uma grande sabedoria, que é isto. É nós nos tempos difíceis, sabermos que há outro tempo depois deste tempo. Isto é muito resgatador, porque é muito difícil viver o sofrimento, é muito difícil atravessar a dor, é muito difícil... O absurdo, o bizarro, aquilo que acontece, não é? Nós vemos as coisas acontecer à nossa volta, é difícil, mas é bom e é fundante uma pessoa saber que há este tempo, mas também há outro. E isso é que faz com que, eu, por exemplo, eu não gosto nada de ouvir aquelas chamadas velhas do Restelo que dizem esta geração está perdida ou o mundo está perdido. Não, sempre houve. E isto até ainda houve pior. Antigamente havia pior e nem sequer havia antibióticos. E não havia maneira de curar as doenças. E a esperança média de vida era muito mais baixa. E a pandemia de há 100 anos e de há 200 matou muitos mais e agora em 2 anos demos conta disto, não é? Portanto, e haverá sempre tempo para tudo e para todos e isto ajuda a não perder a esperança, ajuda a levantarmos do chão e a não ficar desanimados, porque eu acho que quando tudo à nossa volta é difícil e é desanimador, vem um desalento que de repente se transforma em desistência e às vezes em desespero. E são estes 3 Ds do desalento, do desânimo, digamos assim, o desânimo, a desistência e o desespero, que são brutais. E portanto, saber que há um tempo para tudo é mesmo importante. Se estamos no tempo mais pedregoso, temos que confiar que vai haver um à frente, não sabemos é quando, e essa parte é chata, porque às vezes temos o timing, que esperar muito não é o tempo. O timing. É. Passamos para o Teixeira de Pascoais e um poema muito pequenino que tem 2 versos, 2 linhas, e diz assim: todo o princípio é fim, profundidade é nova superfície, a vida e a morte coincidem. Então, Lauren. Lá está. Ainda bem que há pessoas, ainda bem que há poetas para dizerem isto, que nós sabemos porque sentimos, mas não sabemos exprimir, não é? A vida e a morte coincidem. Todo o princípio é fim, profundidade é nova superfície, a vida e a morte coincidem. Se nós pensarmos que nascemos sabendo que vamos morrer, que nascemos, este jogo da vida é interessante, nós não nos é permitido trazer nada, nem levar nada. Isto é muito interessante, não é? E devia nos fazer pensar, porque se eu chego aqui sem nada, e se sei que vou sair daqui sem nada, devia haver menos ganância, devia haver menos injustiças, devia haver muito mais acolher o outro, ajudar o outro, mais solidariedade, mais paz, mais justiça, insisto. E não há. Não é? Há ganância, há uma procura do lucro, há um viver bem em cima à custa de pessoas que vivem mal, que são mal pagas, que são e isto devia estar escrito na nossa, não sei, no nosso coração, na palma da nossa mão, que é: não trouxemos nada e não vamos levar nada, portanto não vale a pena tanta luta, tanta guerra, não é? E eu acho que isto é isto, não é? Nós damos à luz um filho, e nós somos mães, damos à luz um filho e sabemos que este filho vai morrer. Esperamos que morra depois de nós. Mas também pode acontecer que morra antes de nós. Mas não, ninguém fica para contar. E, portanto, isto assusta, não é? Assusta, mas ao mesmo tempo também tem que nos pôr em sentido, tem que nos dar perspectiva. Por fim, escolhe um poeta contemporâneo, António Barahona, com excertos do poema, que diz, o poema chama-se Pôs-me fora de mim o teu amor, e diz: pôs-me fora de mim o teu amor, só tu, meu Deus, é que me fazes falta. Dias e noites são todos iguais, só tu, meu Deus, é que me fazes falta. Riquezas e fortunas e fortuna não me tentam, nem receio a pobreza mais que extrema. O teu amor preenche a minha vida, só tu, meu Deus, é que me fazes falta. Chama sempre por ti, meu coração. Para ti vou até ao topo da montanha, a fim de me encontrar em mim, em ti. Só tu, meu Deus, é que me fazes falta. Na oração, o sufi tem o nome de Deus, o crente tem a esperança de um Deus que salva, o amoroso tem a sua bem-amada. A mim, só tu, meu Deus, é que me fazes falta. Isto é, primeiro, uma homenagem, um grande abraço ao Mário Guerra, da Poesia Incompleta, que leu este poema numa entrevista que lhe fiz e que eu achei maravilhoso. O António Barahona não é um crente, não sei, é um católico. Converteu-se ao islamismo. Converteu-se ao islamismo, portanto é importante também dizer-nos isso. Dizer isso, exato. E é maravilhoso este poema. E o Mário Guerra, que é um homem extraordinário e é também um grande sábio e com uma grande humildade, e que leva para a frente aquele projeto, livraria, aquele projeto, e que põe ali tudo o que é seu e de si, leu este poema. E eu pensei, quando a Raquel me disse para escolher poemas, eu pensei, tenho que devolver ao Mário este abraço, porque eu acho que ele também o escolheu, mesmo sabendo que estamos a falar do António Barahona, que se converteu ao islamismo, mas este Deus, não é só tudo, meu Deus, me fazes falta, também se aplica a uma crente como eu. Uhum. E acho que ele foi tão sensível à minha sensibilidade que é isto. Eu também queria dizer a ele que foi muito querido e que eu gostava que ele soubesse que me tocou muito. Aliás, depois ele deu-me esse livro. Eu um dia fui à Poesia Incompleta comprar livros e havia só um exemplar deste, que foi editado pela Poesia Incompleta, e eu não queria de todo ficar com o livro, porque era o único, e o Mário fez questão que eu ficasse, e eu tenho o livro, o chamado livro à cabeceira. Não é livro de cabeceira, mas está à cabeceira, não consigo tirá-lo dali. Portanto, está ali, não está na cabeceira literalmente falando, mas está numa mesa que eu tenho onde pôs livros, quando numa cadeira em que leio, e portanto não consigo tirá-lo dali, e vou pondo outros e outros e outros, e que ele fica sempre ali. Temos de mandar ao António Barahona este podcast, porque eu acho que ele vai gostar de saber disso. Exatamente, claro. Agora, queria fazer aqui também, da mais elementar justiça, o poema é lindo, é maravilhoso, e portanto ele é escolhido pelo António Barahona, que me chegou através do Mário Guerra. E quando eu digo que não consigo tirar lá o livro, não é pelo Mário Guerra, é pelo António Barahona, só para ligar. Sim. Porque tem poemas muito bonitos. É um grande poeta, sim senhora. Laurinda, gostei muito de conversar consigo e não me quero despedir de si sem lhe fazer aqui uma última pergunta, que tem a ver com esta vida cheia que teve e tem e vai ter agora de diferente. Eu gosto de perguntar aos convidados do podcast do Poema Ensina a Cair, o que é que os comove? O que é que me comove? O que é que me comove? Há uma frase que é muito fácil, mas é uma frase muito feita, que é: a mim é tudo o que me move. O que me move é o que me comove. Comove-me o olhar daquela senhora que eu falei há bocado na casa de banho. Comove-me um miúdo no semáforo a pedir uma moeda. Eu disse: não tenho moedas, agora ninguém tem moedas. Eu tinha ido imprimir umas fotografias, que também já ninguém imprime fotografias. E eu disse: não tenho moedas, às vezes até tenho repousados, não tenho nada, só tenho estas fotografias. E ele disse: o que é isso? São fotografias, é a única coisa que eu tenho, dá-me uma. Eu disse: mas estas fotografias são pessoas de quem tu não conheces, que tu não conheces. Ele: não, mas dá-me uma fotografia, eu não tenho fotografias, nunca tive uma fotografia. E eu dei-lhe uma fotografia, dei-lhe. E depois eu fui-me embora, porque o semáforo abriu, e eu fiquei a vê-lo no semáforo, radiante, com a fotografia na mão, como se fosse um tesouro. E é impressionante. E isto comove-me, não é? Eu, comove-me, apetecia-me voltar a ver este rapaz, apetecia-me fazer um caminho com ele, não sei, mas pequenos gestos, pequenos olhares, coisas simples, pequenas, e coisas que revelam a alma, a natureza, a humanidade dos outros, é isso. Última pergunta, já fez muitas coisas, vai fazer ainda mais, agora na política, mas já falámos muito de política, se assim das coisas maiores ou mais pequenas, o que é que lhe falta fazer? O que é que me falta fazer? Se calhar falta-me não fazer nada, descansar um bocado, às vezes sinto falta disso, às vezes sinto que faço muitas coisas, não sou uma pessoa agitada, eu sou uma pessoa calma, grave, não sou aguda, não sou, mas às vezes faz-me falta não fazer nada para poder fazer outras coisas. E eu pensava que se calhar os 60 anos seria o princípio disso, mas não estão a ser, e eu sinto que não é isso que nos é pedido, ou seja, não nos é pedido que nós não façamos nada. Isso, o nada gera, há uma matemática infalível que é: a confiança gera confiança, a desconfiança gera desconfiança. O fazer pouco gera fazer cada vez menos, o fazer muito gera estar sempre ativa e atenta. Pede-se mais às pessoas que já são mais ocupadas, porque já sabem que elas vão fazer, não é? Podemos pedir sempre coisas a pessoas ocupadas, vão fazer sempre. O mistério é: podemos pedir pessoas a que fazem coisas a pessoas que fazem pouco, que elas não podem nunca. E portanto, talvez um dia eu não vá fazer nada, mas eu tenho a eternidade inteira para não fazer nada, portanto o melhor é deixar isso para a eternidade. A eternidade. Muito obrigada, Laurinda, foi obrigada um prazer. O podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Lajinha.